Agora, 3 horas e 35 minutos, estou tendo a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios Giovanni Favero, o Giovanni que é designer gráfico e fotógrafo italiano, também acompanhado aqui, a sua intérprete, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Satisfação em ter vocês aqui presente conosco. Queria que você... Podemos falar, se você vai me interpretando, okay. ele conversa, queria saber como é que surgiu, o Giovanni está fazendo um trabalho especial aqui em Foz do Iguaçu, né? Quero pergunto você, para ele, quero ouvir a voz dele também. E ele é especializado em fotografias de paisagens, é isso? Sim. O Giovanni é professor de fotografia na Itália, mora em Veneza, e tira fotos de paisagens, montanhas, enfim... tudo que for monumento histórico, também de construção e arquitetura. Queria que você perguntasse para ele, então, como foi que surgiu esse encantamento dele por Foz do Iguaçu, como é que surgiu essa ideia dele retratar Foz do Iguaçu? Agora, eu sei que ele passou hoje a manhã inteira lá, né? Sim. Nas cataratas, já passaram bastante calor aqui, chegaram suando aqui, como é de praxe, né? Pessoal que veio de fora. Então, como que surgiu isso de vir para Foz do Iguaçu? Giovanni, lei voglia sapere como te è iniziato... la tua passione per le cataratte? Come e quando? Sì, allora un saluto da parte mia, di tutti gli ascoltatori qui di Foz. È stato solamente un'occasione per viaggiare. Io adoro viaggiare in tutto il mondo. È stata la prima volta quando sono stato in Brasile con degli amici e quindi era logico andare a Foz do Iguaçu e vedere le cascate. E quindi quando io ho visto per la prima volta le cascate, purtroppo, lo sapevo, purtroppo era un periodo in cui le cascate erano, come si dice, in secca, non c'era acqua. È verdade, aqui nós tivemos um período aqui em Foz do Iguaçu, né? Ele estava falando que o que chamou a atenção, né? Que ele pretende retratar é o período de seca, né? E nós tivemos um período aqui, assim, né? A chuva 2008. Escassa, exatamente, chuva bem escassa aqui em Foz do Iguaçu. E é isso que o Giovanni vai retratar. Na verdade, ele já fotografou 2008 com a seca e a intenção dele em voltar aqui foi em encontrar as cataratas com água. Porque quando eu vi as fotos a primeira vez que ele havia feito aqui no Brasil, eu disse para ele, mas não é possível. Nossa catarata tem mais água? Não, mas eu não vi. Digo, mas então volte e veja. E hoje, de verdade, ele as viu. Porque ele imaginava que as cataratas, né, que fossem sempre com aquele volume, com pouco volume de água. No, io avevo visto dei video, anche delle fotografie di amici che erano stati in altri periodi ed ero rimasto sorpreso che non c'era la bellezza dell'acqua che scende, insomma, della corrente. Però comunque era sempre stato un bel ricordo e speravo e sognavo un giorno di ritornare a Foz e magari avere la possibilità di essere un po' più fortunato, diciamo così. È stato oggi. E oggi siamo appena ritornati dalle Cataratas, e è stato fantastico perché la giornata era bellissima, non era caldo, non più di tanto, e diciamo che mi sono divertito a fotografare, ho avuto questa fortuna oggi. Ele fala que teve a oportunidade, a felicidade de poder hoje fotografar as cataratas com toda a água, realmente. Não estava tão quente, a ponto de vista dele, porque tinha a água o tempo todo, você acaba saindo de lá, né, feliz, recuperado, com toda a energia que as cataratas nos trazem. E é muito feliz por isso, por ter feito esse trabalho novamente. Qual foi a impressão, Giovanni, que você teve a primeira impressão que você chegou nas cataratas e se deparou com aquela vista, aquele volume de água que você ainda não conhecia? Qual a impressão que você teve? Qual a primeira impressão que hai avuto tu quando è stato confrontato con le cascate, davanti proprio? Oggi, che hai visto, oggi? Sì, che hai visto tutta quella, oggi, quella oggi. L'acqua. Cosa ti hai pensato? Niente, io ieri sono stato sul lato argentino e quindi dal lato argentino c'è la Garganta del Diavolo che è molto molto da vicino, si vede molto da vicino e sono rimasto sorpreso perché da quanta acqua c'era non si vedeva nulla, perché c'era appunto tutta la nuvola di acqua, e quindi immaginavo questa mattina dal lato brasiliano come poteva essere la visione delle cascate. E infatti questa mattina è stato fantastico, perché ho visto delle cascate che purtroppo nel 2008 non ho visto. E quindi cosa devo dire di più? Sono fortunato. Ontem ele esteve nas cataratas da Argentina, mas tinha muita gente e tinha muita água. Então ele não conseguiu ver a Garganta do Diabo, tinha bastante neblina. Ele não conseguia... Até pelo volume de água, né? Até pelo volume de água, exatamente. Aí hoje ele pensou de manhã, vou chegar lá, não vou ver nada de novo. E hoje não, ele ficou fascinado porque ele encontrou mini cascatas, mini cachoeiras... Que ele não aqui tinha em foto, visto. Lado brasileiro. Tinha que vir para o Brasil, claro, para ver como é bonito. Claro. Né? Então, ontem ele ficou meio decepcionado quando ele fez as fotos. Porque ele falou, não consegui fotografar direito porque tinha muita água, tinha muita gente. E hoje não. Hoje ele ficou fascinado porque ele acabou encontrando outras cachoeiras que ele não tinha visto em 2008, porque era tudo seca. Então, hoje ele falou, nossa, essa não tinha, aquela não tinha. Tem mais uma, tem um arco-íris. Então, hoje ele ficou... apaixonado pelas cataratas mais uma vez, né? Giovanni, você teve que mudar, você veio com uma ideia já pré-concebida para fazer essas fotos em função do volume de água que você encontrou em 2008, em 98. E depois mudou de ideia, depois quando chegou e se deparou com aquele cenário, teve que mudar toda a concepção que você já tinha imaginado para fazer as fotos? Tu, quando estive venuto na outra volta, era um senso próprio de fare le foto, sim? Hai cambiato qualcosa hoje per fare, per rinnovare, per rifotografare? Sì, nel 2008 effettivamente, appunto perché non c'era questa, diciamo così, questa visione complessiva di tutte le cascate, appunto perché mancava l'acqua, non ho fatto molte foto. Io ricordo, parlando anche con Tania, ho detto guarda, durante la mostra qui a Foz devi portare anche qualche foto delle cataratas, e ho detto guarda, non ho molte foto purtroppo, questo era il periodo, e quindi non ho fotografato molto, avrò fatto 40-50 foto sia argentino, lato argentino e brasiliano. Ma quando tu non vedi certe scene, diciamo, non hai la voglia di fotografare più di tanto. Anche se era la prima volta, e comunque ero rimasto sempre sorpreso di vedere questa bellezza. Ieri e oggi è stata tutta un'altra visione. È stata esattamente come io immaginavo e come io speravo, pur con delle difficoltà anche a livello fotografico, perché purtroppo con la nebbia, sembrava pioggia, è molto difficile fotografare, perché l'obiettivo c'è sempre da pulire, però alla fine qualcosa è uscito. É, a primeira vez que ele veio, ele fez poucas fotos, porque de fato não tinha, e ele pegou 2 dias que ele ficou no Brasil, os 2 dias tinha chuva. Quando ele veio em 2008, era seca, mas naquele dia choveu, tá? E ontem, justamente naquele dia, justamente naquele período. Então, assim, ele voltou desiludido para a Itália. Alguém que atravessa um oceano, que fica se preparando para vir conhecer um lugar, chega aqui e diz, meu Deus, não tem água, e ainda vai fotografar o diferencial, que é não ter água, e chove naquele dia. Não conseguia fotografar. Porém, ontem, hoje, ele conseguiu fazer isso. Hoje ele fez fotos maravilhosas. Foi uma dificuldade para tirar ele de lá, para vir para casa. Eu posso ficar aqui? Eu falei, não. Ele não queria sair mais de lá? Não. Ele falou, eu posso ficar aqui? Não pode, você tem que ir para casa. Aí hoje ele conseguiu fazer. Claro, teve que ficar limpando a lente durante o tempo todo. É isso que ele disse, que a dificuldade dele hoje foi neblina, controlar forte, a neblina, porque você tem que esperar a posição de sol, aquela coisa toda, as pessoas que te atropelam, e toda hora está enxugando as lentes da câmera. Mas ele está bem feliz hoje. E agora, todas essas fotos ele vai compilar todas para colocar num livro, é isso, né? Veja só, este livro que ele trouxe para cá, ele trouxe as Dolomitas, certo? Que são montanhas na região de Vêneto, de onde vieram quase todos os imigrantes brasileiros, tá? Somos quase todos de origem italiana e os pais sempre são de Vêneto, né? A grande maioria de nós. Então, assim, as fotos são especificamente dessas montanhas que são patrimônio da Unesco, como as nossas cataratas. E numa conversa, conversando, tipo, por que não fazer uma exposição que encontrassem as montanhas e as cataratas? Tá? E assim ele fez. Trouxe as montanhas para cá e agora vai levar para Veneza as nossas cataratas. Você acompanha, Tânia, você acompanha ele direto? Já tinha uma amizade com ele não, antes? Não, nós já éramos amigos há algum tempo, mas esse é o primeiro trabalho juntos é esse. A exposição dele segue daqui de Foz do Iguaçu para Curitiba. Vai ficar numa... Ela fica, é bom até a gente lembrar, a exposição é até domingo, né, lá na... Sábado. Até sábado. Até sábado. Sim. Então, Fundação Cultural. Na Fundação Cultural. Então, até a gente faz um lembrete, você que está nos acompanhando, aí vale a pena acompanhar de perto essas fotos que o Giovanni Fávaro está apresentando lá na Fundação Cultural. Então, até amanhã. Você tem hoje e amanhã ainda para poder acompanhar de perto. Sim. E o livro é o lançamento justamente com as fotos dessa mostra em Foz do Iguaçu. Foi feito específico para a Foz. E o livro vai ser lançado? Foi lançado na quarta-feira aqui na também. Fundação Cultural. Ah, certo. É isso que tá, então, o evento e, foi e no sábado. E para o pessoal ter acesso, a esse sim, livro. Nós temos um site, Dimitri, eu cito. É Giovanni Fávero. Giovanni Fávero. Fotografi. Giovanni Fávero. Fotografi. Certo. Enquanto ele vai, vai o cartão a ali para vai achar. Então, você já, logicamente, você já teve acesso, né, sim, Tânia, a esse site ali, ao livro, na verdade, e dá para recomendar. Sim. Tá, deve, imagino que deve estar maravilhoso. O livro está fantástico, está em português também, tá? Português e italiano, tá? E esse livro tem um diferencial, ele foi autorizado e reconhecido pela Unesco. Tá, então, nós temos na contracapa o selo da nossa Fundação Cultural, do nosso estado, do nosso país, associado a um outro país. Na verdade, um intercâmbio cultural. Tá? É Giovanni Fávero, o site. Giovanni Fávero, fotografia com photography.com. É, depois, até lembrando que essa entrevista vai estar disponível no cbnfoz.com.br, onde você vai ter acesso também ao endereço do site do Giovanni, né, e todas essas informações. Agora, vai encontrar, além desse livro, os outros livros também que ele fez, várias exposições em outros países. Até para conhecer toda a obra, né, do Giovanni. É, parabéns pelo trabalho. Que bom que dessa vez, Giovanni, você encontrou as nossas cataratas cheias. Que bom que dessa vez você não se decepcionou. Que bom. Agora eu quero saber o que ele achou. Ele que olha e cuidar com essa resposta. É. Que lado ele achou mais bonito, aqui ou da Argentina? Oh. Cuidado deve com o lado. Deve estar atento, perdere questo. Da. Que lado ti piaciuto di più? Brasileiro allora, ou argentino? Se guardo il 2008, il lato argentino per me era diciamo a livello fotografico è stato più bello anche in funzione della secca 2008, né? Perché con 2008. La secca il lato diciamo così brasiliano presentava sì alcune visioni ma non più di tanto. Oggi devo essere sincero, devo sì. dire la verità 100%. Claro. oggi effettivamente vedendo la massa d'acqua, cioè la quantità di acqua che scendeva, devo essere sincero, il lato brasiliano per me è spettacolare. Di tirare il folgo, Giovanni, sì, la prima impressione quando entra. Sì, è lo stesso anche il lato argentino, è stato bellissimo ieri, però devo essere sincero, il lato brasiliano stamattina era esattamente quello che mi ha più divertito e mi ha un po' anche messo alla prova a livello fotografico per alcuni problemi, diciamo così, ma che alla fine sono riuscito a risolvere. Quindi devo dire grazie al lato brasiliano. Deve essere brasiliano. Molto buono il lato brasiliano. Sì, molto buono. Obrigado. Nós é que agradecemos a presença, a gente agradece a honra de nós podemos ser nossa maravilha, uma das sete maravilhas do mundo, ser retratado por você, Giovanni. Para a gente é uma grande honra, né, Tânia? Essas fotos que foram feitas hoje serão uma mostra fotográfica em Veneza. Olha, então será isso. O inverso. Aqui foram Dolomitas e encontram cataratas. O inverso será cataratas encontram Dolomitas. Ah, isso é interessante. A gente quando estiver pronto, também. Eu vou avisá-los com certeza. Claro. Pelo menos as fotos e as cópias de jornais de lá eu mando para vocês. Claro, por favor, a gente quer acompanhar. Olha, a gente já está assim, já me considero fã do Giovanni. Já consegui, um pouco antes de vocês chegarem, dar uma acompanhada no trabalho dele, nas fotos. São, assim, de uma delicadeza, de um olhar, uma perspectiva que ele tem sobre sobre cada paisagem, é fantástico ele conseguir capturar isso nas lentes. Eu costumo dizer para ele que ele não fotografa com uma câmera, ele fotografa com o coração. Exatamente, exatamente. É por isso que as fotos saem tão belíssimas. Giovanni, parabéns. Pelo seu trabalho, que bom. Obrigada mais uma vez por ter escolhido a nossa cidade, por ter escolhido o Foz do Iguaçu, né, para te servir de inspiração. Tânia, obrigada a você pela tua presença. Nós Tânia, agradecemos aqui, a vocês. Né, graciosamente veio aqui acompanhar o Giovanni, ela que é amiga particular dele, mas veio aqui também para servir de intérprete, não deixar a gente no apuro aqui. Nem que é bem fácil entender, ele fala devagarinho. É verdade, ele também entende a gente, mas obrigada pela presença de vocês. Nós agradecemos a vocês. Sucesso com esse trabalho, espero que a exposição lá na Itália, em Vêneto também, tenha tanto sucesso, a exposição tenha tanto sucesso quanto aqui, e reforçando para o pessoal aí, até amanhã, acompanhar de perto a exposição do Giovanni Fabero. Certo? Obrigada, gente, pela presença de vocês. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência.